Se eu tivesse apenas 20 minutinhos com você, eu não iria usar esse tempo para tentar te motivar. Eu iria usar para te provar que a sua vida, ela não muda em janeiro. Ela não muda porque o ano mudou, ou na virada de ano, ou na segunda-feira, ou quando você tem mais tempo. Não, não, não. Eu iria usar esse tempo para te provar que, na verdade, ela muda no que você faz em blocos de 20 minutos. Pois é. O que você faz repetidamente em blocos minúsculos de tempo que quase todo mundo joga fora, que quase todo mundo não vê diferença, que vai mudar a sua vida. E eu já quero que você saiba de cara uma coisa: não são esses 20 minutos do vídeo que vão mudar a sua vida, é o que você vai fazer nos próximos 20 minutos depois deste vídeo. Então, se hoje em dia você se sente estagnada, se você sente muita dificuldade para começar até as coisas mais simples, se você procrastina muito e principalmente se você quer parar de repetir esse ciclo para se tornar uma pessoa produtiva que faz acontecer, fica até o final do vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, ou se você já é de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Mari e aqui neste canal a gente fala de produtividade e procrastinação de forma realista e estratégica. E logo de cara aqui, um grande erro que você comete é esperar. Você já reparou que está o tempo todo esperando acontecer alguma coisa para que você mude? Você espera ter mais tempo, espera estar motivada, espera se sentir pronta. É que, na verdade, o nosso cérebro, ele foi treinado e acostumado a acreditar que a mudança exige um grande momento. Porque geralmente as narrativas dos filmes são assim, né? Tem o protagonista que está passando por várias situações difíceis e do nada, da noite pro dia, ele decide mudar. Então, inconscientemente, é como se você acreditasse que isso também vai acontecer na sua vida. Só que neurocientificamente falando, não é assim que as coisas funcionam. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ter uma mudança verdadeira, por que 20 minutos bem usados valem mais do que 2 horas perfeitas que nunca acontecem, como o seu cérebro interpreta esses 20 minutos como um novo você, e um passo a passo prático de como usar esse bloco de tempo todos os dias para de verdade mudar em 2026. Já de início eu quero te explicar. Sabe qual é o maior inimigo da mudança? Sabe qual é o principal motivo que faz as pessoas falharem? Não é preguiça, não é força de vontade, às vezes não é nem motivação, porque você pode sim ser uma pessoa muito motivada, mas não fazer o mínimo. O que faz muitas pessoas fracassarem é o tamanho daquilo que elas acham que precisam fazer para considerar que estão mudando de vida. Me diz se você não se identifica com isso. Você pensa: ah, se é para estudar, tem que ser um estudo de 3 horas. Ah, se é para começar a treinar, eu tenho que ir todos os dias. Se é para organizar minha vida, então eu tenho que acordar às 5 da manhã. E aí, adivinha o que acontece? Você não começa. Ou você começa uma vez, se esgota, se cansa, perde toda a motivação e desiste. O problema não é você. O problema é a expectativa que você criou de que para mudar precisa fazer algo épico, algo extraordinário. E por que eu falei todas essas coisas? Porque o seu cérebro, ele não mede o seu progresso da mesma forma que você pensa. O seu cérebro não pensa: ah, ela não estudou por 3 horas hoje, então não valeu de nada. Ou ah, ela não foi treinar todos os dias dessa semana, então não valeu de nada. Não. Ele pensa assim: opa, todos os dias, mais ou menos nesse mesmo horário, essa pessoa senta, foca e faz essa coisa X. Isso aqui deve ser importante para o nosso futuro, para nossa sobrevivência. Então eu vou fortalecer. Então seu cérebro, ele só precisa de uma coisa para começar a levar a sério esses bons hábitos que você quer. Repetição mínima e constante. E é aqui que entra aquela ideia dos 20 minutos. Lembra que eu falei no início do vídeo? E isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais vejo nas minhas alunas que entram no meu curso GAP. Elas chegam achando que precisam de uma grande mudança, de reorganizar a rotina inteira. Mas quando elas começam a aplicar esses pequenos blocos de ação sem procrastinação, o cérebro começa a responder e muito rápido. É como se o seu cérebro começasse a te ajudar a criar esses bons hábitos. Agora vamos entrar de forma mais profunda nesse assunto. Quando você se propõe a focar de verdade durante 20 minutos em alguma coisa, algumas coisas acontecem no seu cérebro. A primeira é que você envia um sinal de prioridade. Então, toda vez que você liga lá o cronômetro, aí 20 minutos vou fazer essa coisa, o seu cérebro começa a fortalecer as conexões neurais daquele comportamento. O segundo é que você começa a construir evidência de identidade que é uma das coisas mais importantes. Basicamente, se tornar uma pessoa confiante não vai nascer de você simplesmente ficar repetindo no espelho: ah, eu sou confiante, esse tipo de coisa. Toda vez que você cumpre um bloco de 20 minutos, você alimenta o seu cérebro com a seguinte informação: eu faço o que eu digo que eu vou fazer. Eu sou uma pessoa que faz acontecer. Eu sou uma pessoa que cumpre com as palavras. E é como se, depois de alguns dias, você não se identificasse mais como uma pessoa procrastinadora. 3. Você ativa a dopamina de esforço e não de distração. Eu sei que quando a gente pensa em fazer uma coisa por 20 minutos, parece muito pouquinho, né? E que não vai fazer tanta diferença. Mas pensa, esses 20 minutos que você passa rolando feed, à toa, você poderia estar lendo, estar fazendo alguma outra coisa. E quando você passa 20 minutos em dopamina barata, não é como se as consequências fossem apenas naqueles 20 minutos. Isso vai impactar ao longo do seu dia. Você vai ficar mais ansiosa, você vai ficar mais imediatista, você não vai conseguir ter paciência para fazer grandes coisas. E quando você inverte e escolhe passar esses 20 minutinhos lavando uma louça, arrumando as coisas rapidinho, você gera uma dopamina que está ligada ao esforço, progresso, que é muito mais estável e sustentável. Me responde, você se sente melhor quando você passa 20 minutos se distraindo, procrastinando, ou 20 minutos estudando, lendo, treinando? Eu tenho certeza que é esse o segundo ponto. E por fim, você reduz a barreira de entrada. Uma das coisas que mais te fazem procrastinar não é necessariamente a tarefa. Porque muitas das vezes a tarefa é simples, mas na sua cabeça você acha que vai ser difícil, você acha que vai perder muito tempo. E quando você sabe que você só vai fazer por 20 minutinhos, é como se você enganasse essa parte do seu cérebro que odeia esforço prolongado. Então é como se fosse um hackzinho, sabe? Porque é como se o seu cérebro pensasse: ah, ok, eu aguento fazer essa coisa por 20 minutinhos. E sabe qual é a coisa mais incrível? Na maioria das vezes, esses 20 minutos vão passar sem você perceber. Você coloca no cronômetro, começa aquela tarefa e você entra no flow. Então, isso automaticamente vai te dar vontade de fazer mais, de continuar. Então, pensa, você coloca para estudar 20 minutos e você coloca para estudar por uma hora. 20 minutos parece pouco para o cérebro, uma hora parece muita coisa. Mas quando você enxerga que você vai fazer por apenas 20 minutos, é como se você tivesse mais motivação para começar, porque é uma coisa fácil. E geralmente as coisas fáceis você não procrastina. E o melhor de tudo é que isso gera um efeito dominó. Você termina um bloco de 20 minutos de estudo, você se sente bem, você se sente estudioso, você pensa: cara, hoje eu cumpri isso. E aí o que acontece? Você vai fazer o seu almoço, você faz uma coisa saudável, porque você pensa: ah, não, eu estudei e tal, vou continuar seguindo uma rotina produtiva. Você almoça bem, depois pensa: ah, não, agora eu vou fazer meu treino, né, cumprir com as minhas tarefas. Então é como se fosse um efeito dominó, onde uma coisa vai impulsionando a outra. Por isso que, pra você ter uma rotina cheia de disciplina, dias extremamente produtivos, não são grandes coisas que vão te fazer alcançar isso. Pelo contrário, é aquilo que você faz nos primeiros 20 minutos que você acorda. E depois os outros 20, que vai te impulsionando as outras coisas. Essa minha aluna aqui do GAP, a de Ellen, ela conseguiu ter uma grande transformação em apenas 3 semanas, mesmo com a rotina cheia. Ela é engenheira civil, e assim que ela entrou no GAP, ela me falou que estava em uma rotina cheia, com muitas coisas intensas, e o resultado era sempre o mesmo. Ela tentava mudar, mas acabava procrastinando. Então ela decidiu dar uma chance ao GAP, e em menos de 3 semanas após assistir essas aulas, essa aqui é a aula 1, essa é a 2 do primeiro módulo, ela já descobriu o motivo oculto do porquê procrastinava e aprendeu a sair desse ciclo através de coisas simples, de estratégias simples. Ela também começou a usar esse template do GAP, que é o template da imersão 6 meses sem procrastinar que os alunos têm acesso. E hoje em dia ela consegue estudar, cultivar hábitos saudáveis, descansar, mas principalmente também focar no profissional. E sendo sincera aqui, abrindo minha vida pessoal, eu mesma lembro que alguns anos atrás eu sempre ficava frustrada porque eu queria mudar, eu queria ter um estilo de vida mais saudável, eu queria alcançar meus objetivos, eu via as outras pessoas conseguindo e eu ficando pra trás, e eu ficava frustrada porque eu sempre fazia de forma errada. Sempre no domingo à noite eu tava motivada, eu planejava a minha semana inteira com coisas mirabolantes. Ai, acordo às 5 da manhã, sendo que eu levantava às 9. Ai, estuda por 3 horas, sendo que nem 30 minutos eu estudava. Ai, vai ler um livro na semana, sendo que nos últimos meses eu não tinha lido nenhum. E viver nesse ciclo de grandes expectativas e poucas ações, ao longo do tempo começa a mexer com a sua autoimagem. Então, se você faz isso, para agora. Se você sente que tá o tempo todo se planejando e se frustrando com aquilo que você planeja, cuidado que as suas expectativas podem estar sendo grandes e talvez a pessoa que você é ainda não consiga cumprir essa rotina. Ainda. Porque conforme você começa a se desafiar, a fazer esse desafio de 20 minutos, você vai fortalecendo novos caminhos no seu cérebro relacionados à produtividade, disciplina, bons hábitos. E ao longo do tempo, você vai fortalecendo cada vez mais isso. Então, por exemplo, hoje em dia na minha rotina eu tenho vários hábitos saudáveis fortalecidos. Então, isso me permite focar em outros. E no longo prazo é como se você tivesse uma bola de neve de efeitos positivos por conta dos seus hábitos. Então agora eu vou te mostrar como fazer esse ritual dos 20 minutos da forma mais estratégica possível. Primeiro, escolha uma coisa, uma tarefa, e seja específica. Não é para você colocar no cronômetro 20 minutos para arrumar a sua vida. Isso é algo muito aleatório, muito abstrato. O seu cérebro precisa de especificidade. Então você pode colocar, por exemplo, ler por 20 minutos do livro X, estudar um tópico específico dessa matéria, revisar as finanças do mês, arrumar o quarto, escrever 10 linhas de um projeto. Passo 2. Dizer em voz alta com você mesma. Nos próximos 20 minutos, eu só preciso estar aqui. Não preciso resolver minha vida inteira, não preciso ficar pensando nos problemas futuros, nas outras coisas que estão acontecendo. Eu só preciso estar aqui. E isso é maravilhoso porque isso te ajuda a tirar esse peso que você sente nas suas costas de ter que resolver a sua vida inteira. Porque pensa, ficar pensando, infelizmente, não vai resolver as coisas. Eu queria que resolvesse, porque eu sou uma pessoa que me considero muito pensadora, que tá pensando o tempo todo em várias coisas, mas quando eu coloco, não, agora eu vou fazer essa aula pro GAP, agora eu vou criar esse roteiro, agora eu vou ir treinar. Eu tento focar apenas naquele momento, apenas em viver o momento presente, porque a gente, de fato, só tem o agora, né? Então, assim, você vai fazer esse bloco de 20 minutos, coloque a sua atenção naquele momento. Porque de nada vai adiantar você tentar ler por 20 minutos se os seus pensamentos estão o tempo todo voltando para o passado ou indo para o futuro. A sua atenção precisa estar naquele momento para te ajudar. Senão vai ser um desperdício de tempo e é melhor você ir procrastinar. Terceiro, tire distrações óbvias. Então assim, celular virado para baixo, no modo silencioso ou em outro cômodo, de preferência sem estar no seu campo de visão. Porque vamos supor que você está lendo um livro e o seu celular está do seu lado. Você vai sentir o impulso de querer pegar ele, porque isso já é algo natural. Então vai ser muito mais difícil você lutar contra essa vontade ao invés de focar na leitura. Por isso, coloque ele na sua gaveta da sua área de trabalho. Tire do seu campo de visão, porque assim você não vai precisar lidar com essa vontade de querer pegar ele e ver o que está acontecendo. E se possível, coloque de verdade um timer de 20 minutos. No seu relógio, no seu computador, no celular mesmo, sem estar no seu campo de visão. Porque eu pelo menos gosto de ter esses cronômetros de tempo, porque assim eu me sinto forçada a terminar aquela tarefa naquele espaço de tempo que eu coloquei. Então se eu coloquei 20 minutos de leitura, eu tenho que ler durante aquele tempo. Porque o tempo tá passando, os minutos estão acabando e eu só tenho literalmente aquele momento pra focar na leitura. Muito diferente do que você simplesmente dizer, ah, eu vou ler agora. Você não tem ali uma pressãozinha. Então você pode acabar se distraindo, indo fazer outras coisas ou não enxergando a importância de usar a sua atenção naquele momento da leitura. Inclusive, na semana passada eu tive uma aula ao vivo com as minhas alunas do GAP, a Fórmula pra Vencer a Procrastinação, onde eu dei em detalhes uma fórmula científica para elas aplicarem todos os dias, para que a procrastinação não seja mais uma dificuldade. Se você quer fazer esse meu treinamento e se aprofundar nesse assunto, o link vai estar aqui na descrição. E agora a última parte desses 20 minutos. O objetivo é você se forçar a fazer. Então, por mais que você comece a estudar, mas sinta que não está rendendo tanto, que você não está conseguindo aprender, você tem que continuar. Por mais que você comece a escrever alguma coisa, mas sinta que as suas ideias não estão fluindo, você tem que se forçar. Ou, por exemplo, você decide que vai organizar alguma coisa, mas acha que não vai dar tempo de fazer tudo, você tem que se forçar a continuar. E principalmente quando você vai fazer uma tarefa que exige muito do seu cognitivo, alguma coisa de trabalho, ler, é você se forçar mesmo se você estiver com a mente dispersa. E por que eu tô te falando isso? Porque aqui o nosso objetivo é treinar o seu cérebro pra fazer, mesmo sem vontade e mesmo sem estar 100%. E isso é muito mais poderoso, você ter essa repetição é muito mais poderosa do que você simplesmente ter um dia super produtivo e no outro procrastinar um tanto, sabe? É muito mais poderoso do que esses ciclos de altos e baixos que você tem. Então é importante que, se por um acaso você tiver os pensamentos: ai, não tá adiantando nada. Ai, devia estar fazendo outra coisa. Ai, eu não tô conseguindo focar direito. Ou ai, é muito pouquinho tempo. Você vai responder mentalmente: não, eu vou fazer, agora eu vou focar. E depois desses 20 minutos eu decido o que eu vou fazer, eu decido meu outro foco. É normal aparecer esses pensamentos sabotadores, esses pensamentos de procrastinação, porque você estava acostumado a pensar assim. A estratégia aqui é você não negociar, não deixar esses pensamentos te abalarem. Mas se eu te falar que, ainda assim, com tão pouco tempo, a sua mente vai tentar te sabotar, você vai acreditar em mim? É por isso que agora eu vou te falar as três armadilhas que vão tentar roubar os seus 20 minutos. A primeira é pensar: ah, quando eu tiver mais tempo, eu faço melhor. É literalmente menosprezar os 20 minutinhos. Você nunca vai ter todo o tempo do mundo, mas você sempre vai ter 20 minutinhos escondidos em algum lugar do dia. Então não é sobre você ficar esperando as circunstâncias perfeitas para você começar a ter essa rotina produtiva e cheia de disciplina. É sobre você escolher um micro espaço na rotina que você já tem. Segundo pensamento sabotador que pode aparecer é: ah, hoje eu não tô bem, então nem adianta tentar, não tô me sentindo muito legal. Isso é apenas a sua mente procrastinadora tentando te convencer a não agir. O que vai construir o hábito não é fazer nos dias que você tá super feliz e super animada, porque aí é fácil, né? O que vai realmente construir a sua constância é nos dias que você faz mesmo cansada, mesmo irritada, mesmo desanimada, e ainda assim escolhe fazer por 20 minutos. Isso envia um recado importantíssimo para o seu cérebro de que quem manda aqui não é o humor, quem manda aqui não é as emoções, é o compromisso que eu tenho, é a minha responsabilidade. E por fim, o pensamento sabotador mais clássico, que talvez você até esteja pensando agora: ah, mas 20 minutos não vão mudar nada. Vamos fazer as contas. Pensa comigo, 20 minutos por dia durante 6 meses, em uma única habilidade, uma única coisa ou em um único projeto da sua vida. Olha só, vamos fazer as contas. 20 minutos por dia vezes 180 dias é igual a 3.600 minutos. Dividido por 60, que é uma hora, dá 60 horas, isso em apenas 3 meses. E 60 horas não é pouca coisa, não. Para aprender um novo idioma, para leitura, para se organizar, é como se você estivesse dando um salto gigantesco. Não subestime o poder das pequenas ações diárias. Todas as vezes que vier essa vontade de procrastinar, lembre-se disso. No longo prazo, é isso que vai me fazer ter essa grande mudança. Se esse vídeo chegou até você, não foi à toa. E o que você vai fazer com tudo isso que eu te passei? Eu quero te propor um desafio muito simples de 7 dias. Por 7 dias, você vai escolher um horário fixo e fazer o ritual dos 20 minutos. Então pensa, qual problema você está querendo resolver? Ai, Mari, eu tô me sentindo muito ansiosa ultimamente. Então a meditação pode ser os seus 20 minutos. Ou você pode, tipo, fazer 10 minutos de meditação e 10 minutos de leitura. E aí, por 7 dias, você vai fazer esses 20 minutos focada em resolver esse problema, mesmo cansada, mesmo sem ter os resultados ainda, e mesmo achando que é pouco. Ao final desses 7 dias, você terá 140 minutos, que equivale a 2 horas e 30 minutos focada em resolver esse problema. Esse tempo que antes você perdia procrastinando. Tempo que antes você perdia vendo a vida dos outros, se distraindo, com fofocas. Eu vou deixar os principais pontos que eu mencionei aqui no vídeo na tela, mas a mensagem principal que eu queria te passar é sobre você não subestimar o poder dos 20 minutos. E que, se você tá querendo uma mudança, vamos dizer que rápida, ou se você está querendo mudar algo na sua vida, é importante você começar pelo pequeno, pelo básico, por aquilo que você acha tão simples, porque é exatamente isso que vai te fazer ganhar no longo prazo. Não são grandes viradas que mudam a sua vida, são pequenos blocos repetidos com intenção. Os próximos 20 minutos depois desse vídeo, você pode ir pro celular, ir se distrair, ir procrastinar, ou você pode seguir esse desafio de 7 dias que eu te passei e fazer já agora os seus 20 minutos nesse hábito que você tanto quer criar. Quem decide é você.